da morte. Sem sinal de vida a porta não abre. Perto de você é um dia de sorte. Sem sinal de vida a porta não abre. Trancado no quarto, tô jogando LOL. Pensando em você sem me distrair. Mais de 3 dias que não vejo o sol. Minha mãe tá implorando pra sair. Me dá saudade só de pensar em você. Atravesso mares e montanhas pra te ver. Quando você tá por perto é tudo tão diferente. Eu juro por Deus, queria ser suficiente. Longe da cidade, mais perto da morte. Sem sinal de vida, a porta não abre. Perto de você é uma dia de sorte. Sem sinal de vida, a porta não abre. A porta não abre. Eu tô longe da cidade. Perto de você é mais perto da morte. A porta não abre. Enquanto ela me ignora, eu tô formando minha aura. Enquanto ela me ignora, eu tô formando minha aura. Enquanto ela me ignora, tô formando minha aura. Tô formando minha aura, yeah. Tenho que lidar com minhas paranoias todo dia. Eu tô no Roblox jogando com a minha mina. Atrás do unicórnio muito raro. Por isso eu nem saio de casa. Já noguei no LOL com os parceiros. Jogando meu LOL o dia inteiro. O seu cheiro tá grudado no lençol. Chamei o Skibi de toilette, ele chamou a Lu. Jogando lá no Roblox, a minha beat é do sul. Ela pensa que eu sou beta, mas a minha vida é alfa. Sempre que eu dou risada, a minha mãe me pede calma. Sabe que eu fico maluco se ela toma o meu suco. Soco na cara da véia, sempre tô formando aura. 67, beat na minha cama. Jaqueta de couro, minha calça é de escama. E ela me chama, e ela me quer. Loga na minha conta, ela quer ser minha mulher. Você não tá nos meus planos. Aliás, você tá atrás do meu carro, esquartejada pra caralho. Bitch.